seja sobre todos nós. Amém. Eu convido você a abrir sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 1 a 3. Eu farei a leitura desse texto, os irmãos, por favor, acompanhem. Hebreus, capítulo 12, do verso 1 até o verso de número 3, que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Amados irmãos, ano passado aconteceu um evento chamado Copa do Mundo. Ano que vem, possivelmente, teremos as Olimpíadas. E quando chega esse período, assim, desses grandes eventos esportivos, nós podemos ver as reportagens dos telejornais e plantões e outras coisas mais, sempre falando sobre a questão do foco dos jogadores no jogo que está para acontecer. Independente de onde venha, independente de que seleção, independente de que nação esteja defendendo, sempre são jogadores ou desportistas, atletas, que estão ali concentrados naquilo que eles precisam fazer para dar o seu melhor. Ainda que o seu melhor, mesmo na visão deles, não seja assim tão bem colocados no plano final, no resultado final, mas eles procuram estar focados, procuram estar ali concentrados naquilo que eles precisam fazer. E aí, quando nós observamos o nosso texto, nós podemos ver que aqui também há um foco específico. Mas esse foco agora não é numa taça, não é numa medalha, não é num troféu. O foco que o texto aqui nos orienta, o foco que o texto aqui nos fala, é no Senhor Jesus Cristo, aquele que nos dará uma coroa, não uma coroa corruptível, mas uma coroa incorruptível. Assim como o próprio apóstolo Paulo já tinha falado lá na sua segunda carta a Timóteo, assim como também o Senhor Jesus, através de João, dá o aviso à igreja de Esmirna, falando: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não uma coroa corruptível, onde traça, onde ferrugem, onde ladrões podem roubar, onde ferrugens podem danificar, mas a coroa incorruptível. Mas para ganharmos essa coroa, na realidade, para obtermos essa coroa, é necessário um foco no Senhor Jesus Cristo. Nosso texto, ele tem a ver com o capítulo 11. O capítulo 11 é o seu, seu precursor. E aqui o autor expõe sobre os vários heróis da fé, pessoas que serviram ao Senhor com um único objetivo: viver para Deus. Viver para Deus e alcançar, ao final, a promessa. No entanto, essa promessa que os profetas, Moisés e tantos outros patriarcas e tantos outros servos do Senhor falaram, esperavam, almejavam, eles não conseguiram ver aqui a promessa concluída. No entanto, eles gozam eternamente das delícias do céu, juntamente com o Senhor Jesus, o seu alvo, o seu objetivo, porque nunca perderam o seu foco, nunca perderam o seu alvo. Hoje nós não vivemos sob a promessa da vinda do Messias, sabendo que ele já veio e que a sua obra redentora já foi concluída. Deixa eu só me explicar. Não vivemos sob a promessa da primeira vinda, da vinda redentora. Nós já sabemos que a obra redentora já foi concluída. É um fato consumado. Sendo assim, deveria ser mais fácil para nós, que já sabemos, conhecemos pelo Evangelho, que a obra redentora já está consumada. Deveria ser mais fácil mantermos o foco. Porque não é uma esperança vindoura, é uma esperança realizada. Mas nem sempre é isso que acontece. Nem sempre é assim que acontece. O autor dessa carta, ele utiliza uma linguagem que naquele período estava despertando interesse em muitos. E é justamente os esportes. Assim como eu comecei falando dos esportes, aqui também há uma linguagem esportiva no meio dessa narrativa. Os atletas, eles competiam em um estádio, enquanto os espectadores assistiam. Apesar dos cristãos não se envolverem diretamente com os jogos, por causa da carga religiosa idólatra que havia sobre os jogos, que envolvia aqueles jogos, eles estavam familiarizados com essa linguagem, eles estavam familiarizados com este assunto. É algo que todo mundo sabia ali, quando acontecia aqueles jogos, quando acontecia uma corrida, quando acontecia as Olimpíadas, vamos dizer assim, eles estavam familiarizados com este assunto. E o autor começa a usar figuras como competidor. Observe que no verso 1 ele vai dizer: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Ele não só usa a figura do competidor, como ele se inclui como um competidor. Também nós, tendo sobre nós tão grande nuvem de testemunhas. Ele usa a figura do espectador, essas pessoas que estão a nos rodear, essas testemunhas que estão a nos ver, a nos rodear. Enquanto nós competimos, testemunhas observam e comentam sobre o que viu. Geralmente é assim que acontece. Não é assim que a gente vê nos programas esportivos, principalmente quando há esses grandes eventos mundiais de esporte. No entanto, o nosso texto, quando fala sobre a questão das testemunhas, às vezes nós queremos entender que são as pessoas que estão ao nosso redor, nosso vizinho, nosso parente, os nossos amigos, nosso colega de trabalho, nosso colega de faculdade. Não que nós não possamos vê-los como pessoas que estão nos assistindo e que estão realmente testemunhando aquilo que nós estamos fazendo ou observando aquilo que estamos fazendo. Mas o que o texto está nos trazendo sobre essa questão da grande testemunha, grande nuvem de testemunhas, é justamente relacionado ao capítulo 11. A galeria dos heróis da fé que foi falado ali, são eles que estão a nos rodear, essa grande nuvem de testemunhas. Mas como assim, pastor? Então quer dizer que agora eu posso acreditar em anjo da guarda, que estão lá olhando do céu assim para mim e tal? Não, não é isso. Mas é o seu legado, é a sua história. Como nós já ouvimos aqui pela manhã sobre José, como nós ouvimos aqui no primeiro culto sobre Esdras, homens que deixaram uma história, um legado de vida com o Senhor. E são essas histórias que estão a nos rodear, que nós devemos observar e que estão nos observando. Como se você virar a sua página aí no capítulo 11, no verso de número 4, vai dizer assim sobre Abel: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. É a mesma figura de linguagem quando ele usa a grande nuvem de testemunhas. Aquilo que Abel fez, ainda sabemos até hoje, porque nós temos escrito, registrado nas Escrituras. Assim também, estes grandes ensinos, esse grande legado que os profetas, Moisés, os patriarcas e tantos outros servos do Senhor deixaram, também está ao nosso redor, testemunhando e observando. Mas como manter o foco? Sabemos que não é fácil. Não é. Mas precisamos manter esse foco. A palavra do Senhor nos fala que, inclusive, aqui em Hebreus, um pouco mais à frente, vai nos dizer que nós precisamos viver a santificação, sem a qual nós não veremos o Senhor. E a santificação é justamente o caminho deste foco, onde nós vamos sempre observar o Senhor Jesus como alvo da nossa vida. Mas como fazer isso? E é por causa disso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos três atitudes que nos ajudam a manter o nosso foco no alvo das nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo. O primeiro ato, ou a primeira atitude, está ainda no verso de número 1, quando diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Como assim? Dentro da figura esportiva que está sendo falado mais uma vez aqui, os atletas tinham que vestir roupas que fossem confortáveis, para não ter nenhum tipo de prejuízo nos seus movimentos. O corredor tinha que usar roupas mais largas, ou até mesmo um pouco mais curtas, para que o movimento das suas pernas não ficasse preso. Assim como o lutador e qualquer outro tipo de esporte tinha que usar um tipo de vestimenta específico para que seus movimentos não fossem travados. Por isso, aqui, usando essa figura de esporte, o autor fala: desembaraçando-nos. Na nossa corrida da fé, é necessário também tirar todo o peso extra que faz com que a nossa busca pelo alvo se torne cansativa. Na nossa corrida da fé, é necessário usarmos as vestes verdadeiras, próprias para a nossa corrida. Usando as palavras de Paulo, tirando toda aquela roupa do velho homem e nos vestindo com a roupa de santidade que o Senhor nos dá. Como ele usa lá em Efésios, a armadura de Deus. Precisamos nos despir deste velho homem que traz peso, e nos vestir como novo homem, como nova criatura do Senhor. Amém. Amados, é necessário observar que o autor não fala de peso como pecado. Ele fala sobre duas coisas específicas. Ele fala do peso e do pecado. Mas qual é o peso, então, que precisamos tirar? Obviamente temos muitos pesos, e durante o nosso dia, todos os dias, às vezes cai sobre os nossos ombros, e às vezes nós nos esquecemos de tirar esse peso. Pesos que nos atrapalham na nossa corrida, pesos que nos atrapalham na nossa caminhada da fé. O primeiro deles que eu gostaria de observar é o medo. Alguns pesos eu listei aqui, são vários, mas alguns mais comuns no nosso dia a dia eu quis listar aqui. E estou colocando aqui para os irmãos. O primeiro é o medo. Muitos cristãos deixam de servir ao Senhor como deveriam por causa do medo. Medo de como as pessoas vão olhá-lo, como seus colegas de faculdade, seus colegas de trabalho vão tratá-lo. Medo. E não servem o Senhor da maneira como deveriam servir, porque são travados por esse medo. Como aquele servo que recebeu um talento e ficou com medo. E ao invés de ir conseguir outro talento, enterrou na terra. João nos diz que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Se o seu foco é o Senhor Jesus Cristo, se o foco da sua vida, se o alvo da sua vida é o Senhor Jesus Cristo, eu vou te dizer, Jesus é este amor perfeito. É este perfeito amor que lança fora todo medo. Então este peso, você não pode carregá-lo. Você precisa tirá-lo das suas costas. Mas há um segundo peso que eu gostaria de listar, que é a ansiedade. Existem muitos crentes na sua caminhada da fé que andam travados por causa da ansiedade, por causa das preocupações com as coisas deste mundo. Eu não estou dizendo aqui que nós agora precisamos esquecer que nós temos conta para pagar, que temos família para cuidar. Não estou dizendo aqui que nós não temos as nossas responsabilidades no dia a dia. O Senhor sabe que temos essas responsabilidades. E sabe que essas preocupações são até comuns. A grande questão é quando estas coisas se tornam o nosso alvo. Elas vão se tornando o nosso alvo e nós esquecemos. Nós esquecemos que o Senhor é o nosso foco. É por isso que lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, ele vai dizer justamente, ele vai mostrar que essa ansiedade pelas coisas do mundo, com o que nós devemos comer, com o que nós precisamos vestir, são as coisas que os gentios procuravam e não nós. Porque nós temos o Senhor como nosso alvo. E buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça é o que nós precisamos fazer. As demais coisas nos serão acrescentadas. Mas a ansiedade muitas vezes nos toma essa verdade. A ansiedade muitas vezes tira da nossa mente o foco do Senhor Jesus Cristo e nos coloca como foco as coisas deste mundo. E aí começa os atletas contundidos pelo caminho. O rancor é outro peso. O rancor e a mágoa têm deixado muito competidor também pelo caminho. Começa a correr, é como uma cãibra que começa a dar e começa a cair no meio da pista. Não consegue seguir à frente, não consegue seguir adiante, porque o coração está cheio de ressentimento. Cheio de ressentimento. E de vez em quando parece que a pessoa tem uma caixinha de ressentimentos, né? O negócio aconteceu há 10, 15, 20 anos, mas parece que de vez em quando ela vai lá, tira lá da sua gaveta, do guarda-roupa, aquela caixinha, abre e começa a tirar as fotos do ressentimento, olhando, fulano de tal me magoou, fulano de tal fez isso comigo, fulano de tal... Não tira esse peso das suas costas! E não sabe o quanto de mal que está fazendo a si mesmo. Não é o outro. Porque quem está ficando travado na sua corrida é você. Esses são alguns pesos, amados, que nós precisamos tirar dos nossos ombros. Porque todas essas coisas, esses pesos que nos impedem, o Senhor Jesus, o nosso alvo, nos consola. Quando lá no capítulo 11 de Mateus, no versículo 28, ele diz: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Precisamos pegar isso, meus amados irmãos, e nos sentir consolados. Precisamos nos agarrar a essa verdade e buscar o Senhor das nossas vidas, o nosso alvo, e tirar todo este peso de sobre os nossos ombros. Mas é necessário também nos desembaraçarmos do pecado, porque um obstáculo no caminho não é necessariamente o pecado. As tentações estão sobre nós todos os dias, mas se porventura esses obstáculos nos impedem de caminhar, tem feito com que nós paremos na nossa vida espiritual, na nossa caminhada espiritual, se isso tem feito com você, se tornou pecado, até mesmo um desses pesos que nós falamos, se isso tem travado a sua vida espiritual, sua caminhada, sua corrida espiritual, sua maratona espiritual, já se tornou um pecado. O texto nos diz que o pecado tenazmente nos assedia. Isso significa que ele é insistente. E não somente insistente, mas ele também é resistente. E o que o torna difícil de romper. Mas as Escrituras nos falam para fazer isso, para nos despir de tudo isso. O verso 4, que na nossa se fôssemos continuar aqui na narrativa, o verso 4 ainda nos diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ou seja, nós estamos ainda prontos para morrer ao invés de pecar. Não estamos prontos. Por isso, o pecado tenazmente, insistentemente, de maneira resistente, nos assedia. Mas é necessário rompê-lo. Mas só vamos rompê-lo se o nosso alvo estiver em Jesus Cristo. Se só olharmos para o Senhor Jesus Cristo. Se só caminharmos com o Senhor Jesus Cristo. A segunda atitude. Primeira, nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado. A segunda, aí no verso 1 diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Se o peso e o pecado são obstáculos resistentes, então é necessário mantermos a perseverança para chegarmos ao nosso alvo. O apóstolo Paulo nos dá um grande exemplo de perseverança quando, ao final da sua vida, antes de ele falar sobre a questão da coroa que estava proposta a ele, e não somente a ele, mas a todos aqueles que amam a sua vinda, no verso 8, do capítulo 4 de 2 Timóteo, antes, no versículo 7, ele vai dizer: combati o bom combate, linguagem esportiva, completei a carreira, guardei a fé. E você? Tem progredido na sua corrida? Na sua maratona da fé, você tem progredido? Ou você está parado? Se está parado, está parado por quê? O que tem feito você ficar contundido? São alguns pesos que você ainda não deixou? Alguns pecados não confessados? O que tem feito você parar na sua corrida espiritual? Na sua maratona da fé? É hora de se levantar. É hora de você tirar o peso de sobre você. Na realidade, de pedir ao Senhor da sua vida para tirar esse peso da sua vida, para que você possa continuar perseverante nesta caminhada. É necessário fazer isso. Eu gostaria de perguntar a você: qual foi a última vez que você leu as Escrituras? Você leu, meditou nas Escrituras? Qual foi a última vez que você orou? Naquela oração de 30 segundos na hora da refeição, não. E muito menos aquela oração pedindo um bom sono e às vezes só vai falar amém no outro dia. Não é esse tipo de oração, não. Né? Às vezes a pessoa ajoelha, quando acorda já é de madrugada, está lá ajoelhada ainda, até com o lençol meio com um olhar de baba. Né? Não é esse tipo de oração. Eu estou falando daquela conversa íntima com o Senhor mesmo. Qual foi a última vez que você fez isso? Tem muito tempo? E você tem feito isso com regularidade? Também é uma outra questão. Talvez você até fez antes de ontem. Mas isso não é o suficiente. Para que nós mantenhamos perseverantes, é necessário estarmos com o Senhor da nossa vida em todo o tempo. Ligado com o Senhor em todo o tempo. Orando e buscando intimidade com o Senhor em todo o tempo. Meditando nas Escrituras Sagradas em todo o tempo. É por isso que o salmista, no Salmo 119, no verso 11, ele vai dizer: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Preciso guardar no coração para quando vir um pecado, eu falar não. As Escrituras dizem assim: eu tenho o Senhor da minha vida do meu lado. Eu sou mais que vencedor por meio de Jesus Cristo. Então, não ao pecado. É por isso que o Salmo 1 vai dizer que o bem-aventurado é aquele que nega o pecado. Diz não ao conselho dos ímpios. Diz não ao caminho dos pecadores. Diz não à roda dos escarnecedores. Ele precisa manter perseverante. Precisa. Há um diálogo em um filme. O pastor, no primeiro culto, falou sobre um filme. Eu vou falar sobre outro agora. O filme Rock Balboa. Desportista. E ele diz, talvez você não tenha prestado atenção neste diálogo, mas ele tem muito a ver com a situação que nós estamos vendo aqui, porque não é fácil perseverarmos. E nós não vamos conseguir sozinhos. E às vezes nós achamos que perseverar, nós vamos ganhar sempre, humanamente falando. E ele diz assim, não importa, não estou dizendo que foi só essa frase direitinha aqui, eu lembro do conteúdo assim, não na íntegra, mas a ideia é essa aqui. Não importa o quanto você bate, mas o quanto você consegue apanhar. É mais ou menos desse jeito. Se você for olhar para os heróis da fé que nós temos aqui no capítulo 11, eles fizeram isso. E o autor vai dizer que muitos foram cerrados ao meio, foram apedrejados, foram mortos a fio da espada. Humanamente falando, parece que perderam. Apanharam. Paulo mesmo, ele vai dizer lá na sua segunda carta aos Coríntios que ele sofreu naufrágio, ele sofreu açoites, ele sofreu com irmãos falsos, ele sofreu várias vezes, apanhou, foi preso lá em Filipos, nós sabemos muito bem dessa história, mas ele continuou perseverante, aguentou apanhar. E por isso ele disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Muitos homens sofreram na sua corrida, mas eles perseveraram e por isso receberam o seu prêmio. Ninguém falou que a competição ia ser fácil. As escrituras também não dizem que vai ser fácil. Pelo contrário, se nós fôssemos, quando vamos olhar para a vida dos profetas, para a vida dos apóstolos, tirando João, que foi o único que não morreu como mártir, todos os outros foram martirizados. Todos os outros morreram por causa da pregação do Evangelho. E João não foi por falta de tentativa também. Porque teve tentativa contra a sua vida, inclusive foi exilado por causa do Evangelho. Ninguém falou que ia ser fácil. Nem o Senhor Jesus disse que é fácil. É por isso que ele fala assim, essas coisas vos digo para que tenhais paz em mim. Nós esquecemos às vezes desse pedaço do versículo, né? Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Aí o que ele vai dizer para que nós tenhamos paz nele? No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Parece que é uma coisa meio estranha, né? Eu vou dizer uma coisa aqui para que vocês tenham paz. No mundo tereis aflições. Faz uma coisa contraditória, mas logo em seguida ele vai explicar por que nós devemos ter paz. Porque mesmo diante das aflições, ele venceu o mundo. E por isso, também, por meio dele, podemos vencer. Amém. A terceira atitude que nós temos aqui, está no verso de número 2, quando diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. O nosso problema é que nós queremos olhar para onde nós não devemos. O terceiro ato, a terceira atitude é olhe firmemente para Jesus. Olhe firmemente para Jesus. Toda vez que alguém tirava o foco da promessa, toda vez que alguém tirava o foco do Senhor, da palavra do Senhor, entrava em conflito. Foi assim com Ló, que olhando para as campinas verdes do Jordão, preferiu ali ir para ali, sem pedir nenhuma orientação, e foi parar em Sodoma. Quase morreu ele e a família. Foi assim com Abraão, que por um momento de descuido, ficou com medo de morrer, e falou que Sara era sua irmã, o que de fato não era de todo mentira. Foi assim com Josué, que não procurou saber da parte do Senhor quem eram aqueles homens que estavam chegando ali com pão bolorento, com as roupas sujas e já maltrapilhas. Esqueceu de procurar a orientação do Senhor e acabou aceitando os gibeonitas no meio do povo. Porque tiraram o seu foco da palavra do Senhor. Tiraram o seu foco do Senhor Jesus. Foi alguns instantes. Amados, nós precisamos manter os nossos olhos fitos, não olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas firmemente para o nosso alvo. E toda vez que nós fazemos isso, toda vez que nós mantemos o nosso foco, nós aceleramos o nosso passo. Mas toda vez que olhamos para a direita ou para a esquerda, diminuímos o nosso ritmo. Até mesmo no trânsito. Se você estiver dirigindo e você se perder com algum acidente, alguma coisa que estiver ali, o que você faz com o carro? Você acelera mais? Geralmente você diminui para dar uma olhada para a sua direita ou para a sua esquerda, para olhar o que está acontecendo ali. É assim que acontece toda vez que nós deixamos de olhar para o nosso alvo. Olhe para Jesus, porque somente Ele nos dá a recompensa eterna. Olhe para todo o sofrimento que Ele passou por mim e por você, como nós lemos pela manhã, em Isaías 53. E aqui mesmo no texto diz: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. E ainda diz no verso 3, considera pois atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Ele fez isso por mim e por você. Não tem outra pessoa que poderia ter feito isso. Nem mesmo você, nem mesmo eu. Como competidores, nós não podemos nos distrair com aquilo que não é o nosso alvo. Paulo nos ensina que, deixando as coisas que para trás ficam, devemos seguir firmes. Devemos prosseguir para o nosso alvo, para o prêmio da soberana vocação. É isso que nós precisamos fazer. Vai ter um momento que a gente vai tropeçar, vai dar uma raladinha no joelho, uma empoeiradinha na roupa, levanta, bate a poeira, segue. Até mesmo porque, assim, o Senhor Jesus sofreu todas essas coisas, e somente Ele pode nos dar alívio de todo o nosso peso. É Ele que traz paz ao nosso coração, perdoando os nossos pecados. É Ele quem nos livra do poder do pecado. É Jesus que nos ajuda a permanecer firmes e inabaláveis na nossa maratona da fé. É Ele o autor e consumador da fé. É Ele o autor da salvação. É Ele quem concretizou a salvação. E é Ele o propósito da salvação. Ele suportou a cruz. Ele suportou o escárnio, Ele suportou a oposição, Ele suportou todas as coisas por mim e por você. Ele triunfou para que eu e você, nele, pudéssemos, como diz lá em Romanos capítulo 8, ser mais que vencedores. Amém. Ser mais que vencedores. Amados, eu gostaria de concluir observando que aquela promessa do qual aqueles heróis da fé que estão ali relatados no capítulo 11 não conseguiram ver aquela promessa, mas estão agora glorificando ao Senhor da eternidade, porque mantiveram o seu foco. Mantiveram o seu foco. Nós temos a redenção já concluída, mas também vivemos sobre uma promessa. A promessa de que o Senhor Jesus virá outra vez. Agora não mais para redimir, mas agora para nos buscar. O Senhor Jesus nos prometeu que viria. E sabendo que o Senhor é Deus que fiel, porque cumpre as suas promessas, cremos que Ele virá. Quantos de nós aqui veremos o Senhor vindo? Não sabemos. Não sabemos se será nessa geração, se será na outra, se será daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, se será amanhã, se será daqui a 5 minutos. Nós não sabemos. Mas sabemos que há essa promessa e vivemos por essa promessa. Vivemos sob a promessa de que fomos salvos pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Vivemos a promessa de que, ainda que não o vejamos, não sejamos o nosso corpo transformado se ainda estivermos vivos, mas acreditamos na promessa de que seremos ressuscitados se porventura morremos fisicamente. Cremos nessa promessa. E isso precisa estar bem firmado na nossa mente e no nosso coração, para que nós mantenhamos o nosso foco no nosso único alvo, o Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de encerrar cantando uma canção e logo em seguida eu passo a palavra para o reverendo Fábio.